Arrasta Povo do Pará. O maior espetáculo da terra chegou, chegou. Vai começar uma nova emoção. A maior estrutura audiovisual do planeta já tá na área. Bora, meu pobre! Vamos lá, meu maestro. DJ Davidson. DJ, tô DJ, sempre DJ, aqui no meu área! E hoje, na festa de aniversário do Foxy Safadão, daqui a pouquinho tem Foxy pra galera! Vamos, meu performático DJ Jean Apollo. DJ Jean Apollo. Apollo. Meu performático! Estamos juntos! Desde já, agradecemos de coração a todos que vieram nos prestigiar e nos aplaudir de perto. Fique em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau, tchau, é pop. Acelera, acelera. Torcida do Flamengo, bate na palma, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero ver ficar bonito aí, macho. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vocês! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Pra ficar bonito, pra ficar bonito aí, macho. Aí parou, parou. Quando eu contar de um até três, vocês vão gritar mais pólvora, ok? Um, dois, três. Vocês! Toma! O águia chegou, o águia chegou. chegou, o águia chegou, o águia chegou, e pirinha chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Bora abrir aqui uma glacial aqui, maestro! Na hora, pai! Pai, pai. Só um gole pra molhar a garganta. O bagulho! E doida! Eu tô gostando de uma prostituta. É o quê? Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Só quem tem amigo corno. Corno. Só quem tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima. E eu digo sempre: só sofre de amor nessa vida quem não conhece o pop. Só sofre de amor quem não conhece o pop. Só sofre de amor quem não conhece o pop. Só sofre de amor quem não conhece o pop doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho. Mais pólvora. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá de foca amanhã, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa com vocês o maestro DJ Davidson. Joga essa mãozinha em cima, joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai batendo na palminha, vai batendo na palminha. Prepara pra acender, prepara pra acender, prepara pra acender. 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita, ei! Vai, vai! Oh, vai, vai! Pólvora ferve meu sangue. Doente de amor. Vocês, vocês. Fogo e remédio na vida noturna. Já! Meus camarades! Um abraço pra vocês aí, meus camarades! É palio de favela, é sua filha do... Olha meus camarades aqui! Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Que é que você é? Vai brisa no vibe do Kevin Page, doutor Bozão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa no vibe do Kevin Page, doutor Bozão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A vida tá com a vida jogando, a gente aqui pra quem tá sem me socializando, eu tô naquela saradinha. Se tiver alguém do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí. A torcida do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é que tá na final da Copa Verde, bota a mãozinha pra cima. E quem é do Remo, dá um grito. Dá um grito. O som do pop é maligno. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate, bate na palminha. Quem nunca vai casar, dá um grito aí. Quem ama ser solteiro, bota a mãozinha pro céu. Quem não deve nada a ninguém, dá um grito. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. comandante. Prepara o meu helicóptero, que amanhã vou estar em Bragança. Eu, Jaderson e Davidson, filho de Bragança. A gente vai fazer assim, fazer assim, fazer assim. E o Pierre e os caras tá pra negócio. O Apolo e o Maestro e os caras tá pra negócio. Só quem tem uma amiga bandida, bota a mãozinha pra cima aí. Cima aí. Cima aí. Só quem tem uma amiga certinha, bota a mãozinha pra cima também. Já sabe, ou dá ou desce. Tu vai junto no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai junto no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Maia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ô dança, eu te jogo aqui em cima. Ô dança, eu te jogo aqui em cima. Ô dança, meu maestro, segura aí que é pra dar o tempo pra gente chamar as meninas aqui pra subir aqui no palco com a gente. Vem pra cá, meninas. Aqui, aceita aqui o convite pra subir aqui no palco com a gente. Pode ser? Por ali. Cadê o grito das mulheres corajosas pra fazer aqui uma onda com a gente aqui? Se tiver aí, as meninas do meu parceiro Carne Assada, do Átila, o Adiel. Tá todo mundo aqui, hein? Eu quero duas mulheres agora aí. Se tiver como, se tiver como duas mulheres pra dançar. Você pode dançar com a gente? Isso aqui só é gente casada, né? Só casada, né? Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Bota a mãozinha pra cima. Só as solteiras! Só as solteiras! Maestro, se não vier nenhuma mulher, quem é que tem um amigo viado, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é que tem um amigo viado, bota a mãozinha pra cima aí. A gente vai chamar também aqui pra fazer parte do nosso show aqui. Beleza? Maestro, só o seguinte, como é que é a parada aí, maninho? 3, 2, 1, vai! Essa festa. O Eric do Isco. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de penetra. Isso. Invadimos de penetra. De penetra. De penetra. Chamei o DJ Gugas e invadimos de penetra. De penetra. De penetra. De penetra. Invadimos de penetra. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Pagodinho, pagodinho, pagodinho. Pras loira do olho azul. Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Vai começar o duelo, coque treme mais o bum bum bum bum bum bum. pras mina que representa. O Apolo tá mandando pras mina que representa. Sete câmera lenta, sete câmera lenta. Solte câmera lenta, câmera, câmera, câmera lenta. Solte câmera lenta, sete câmera lenta. Sete câmera, câmera, câmera, câmera lenta. Pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho, ficou cheio de tensão, ela viu. Eu gosto do pagodinho, eu gosto do pagodinho. Cê sabe chamar? Tá, tá, perluco, tá, cat, tá, perluco, tá, cat, tá, perluco. Balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Oh, como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Com as suas amigas, tá, tá vendo? Vendo? Escuta, pra agora mais. Qual vai? Qual vai? Soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Alô, carreta, RR, vai, vai, vai, vai. Aquele pique, vai. Vai começar o combate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Alô, maninho do paredão. Caminhão, maninho, matou. Alô, do frango. Conflito, é que entre elas tá rolando um atrito. Quase tem um assalento, quase sabe mais. Vai começar o combate. Eu quero ver assim. O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Gusta Serrote Divulgações. O Mural de Serrolândia, Holândia, Holândia, Holândia, Holândia. Aqui assim. Pipônio é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Apolo tá de olho. Cuidado, bate, ela vai furar o olho. Ela tá dançando e o Apolo tá de olho. Cuidado, carne assada, furar o olho. No 3, no 2, no 1, seu do seu macho. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida, e doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. aniversário da empresa Foxy. Um grande abraço para vocês com muito carinho. Ideia Pressão aí também. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, hein? Sucesso para vocês. É nós da parceria sempre. Beleza? Tudo ok? Prepara aí que daqui a pouquinho tem vocês. E a gente já no parabéns aí com muito carinho. Sucesso! Mas antes disso, canta para! Eu quero ver vocês cantar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. Eu quero ver vocês. Me entregando a outra alguém. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Sem outro amor vou encontrar. Quem sabe diz? Outro amor. Outro amor. Outro amor. Legal. Outro amor. Eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Rei dos fogos! Dá por aqui, meu irmãozão. Manda a vida comigo. Carrega comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Ao fundo vai vendo o mar. Galera do rock, um abraço, meu maninho. que o quê? Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. E a minha super VIP aqui no ladinho, Moradinho. Alô, Pedro, o meu amigo Batista. Aqui no Pop. Pop Som. Empresário Ágila, empresária Diel. Só faltou galhaçada hoje aí, né? Lua Forte também. Essa galera que dá todos os finais de semana aqui ao lado do Pop da Amazônia. Alô, Márcio Branco. Aniversário da nossa empresa Pop. Aí na toca, galera, sorteio de uma moto Super Pop Live Pop Som juntinhos, pra gente comemorar mais um ano de aniversário da empresa Pop, você e seus convidados. Banda MC, uma pancada de sucesso. Felipe Cadeirante, tá por aí, Alex Braia, um abraço, Maninho, tamo junto aqui, com o Batistão e toda a assessoria, Maninho. Só velha guarda, Felipe Cadeirante, Alex Braia, Cabo Goiás, Michael Messias, aqui com a gente. Dizer a verdade, matar a saudade. E o quê? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Penso outra vez. O empresário Zé Pequeno de Jurunas, ele uniu fantasminha, mas está por aqui. Vamos lá! O quê? Quem sabe canta, vai. Eu quero ver vocês cantar, senhor. Eu quero é acelerar essa parada, Jean! Deixa comigo! Acelera, maestro! Maestro! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastante na. Toma tapinha! Toma tapinha! Toma, toma, toma tapinha! Gil Pereira também estão na área. Obrigado. É aniversário do Fox. All I want. adesivo 750 fluiu. Levando levado. E eu acho! Vem agora, vem agora. Bora, vem agora. Beleza, maninho. Aqui do Ninho, Felipe Cadeirante, meu parceiro. Vai, das produções. Esse é o Vireguarda. Aqui com a gente. Um abraço a você, Felipe Cadeirante. E também o Braz das produções. Aqui do Pop. Obrigado. Bora, maestro. Bora, Marcelinho. Pode começar a descer, vai ver o vibe do Kevin Blade. Outra poção de Flamengo, seja lisa no PPG. Pode começar a descer, a ver o dança vem jogando. Vem, a festa fica aqui, tá sem me sensualizando. Eu dou aquela sala aqui, a ver o dança vem jogando. Vem, a festa fica aqui, tá sem me sensualizando. Eu dou aquela sala aqui. Deixa o batidão, batidão, libera o som, vai! In my mind, in my head, this is where we are. Eric tá de volta, ele é a primeira derrama. Agora eu quero ver, hein, Eric. Bora formar, meu irmão, bora formar. Forma. E aí, velha guarda? Beleza, maninho, aqui na retaguarda. Olha aqui o Batistão, meu irmão. Aqui, aqui, maestro, na tua direita. Batistão, o Nil da Super VIP. Pensa numa autarquia, meu irmão. Coisa boa. Bem bom, pelo amor de Deus. Tem que tirar o chapéu. E Batistão, alô, Nil. Vavá. E aí, Vavá, como é que é, parceiro? Fala, maninho. Lá vai, Josimar. Mais pólvora. Rock doido, vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. E aí, papai? Treme, treme. Beleza, maninho? O Eric do Whisky por aqui, meu irmão. É o Eric! Um abraço pra você, muito obrigado pela vida. Sempre com a gente no Pop. O Eric do Whisky, você tem moral. Tá nosso equipe sem fronteiras. Aí o empresário Atila. Alô, Adil! Cadê o card? Cadê o card? O card casou, tá no de mel. Tá pronto. Beleza, maninho! Ela vai pro rock doido, vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Ela bora, Alex e Brian! Eu sempre me acabo. Aum! Felipe Cadeirante! Tá ligado? Um, dois, três, vai! Cara de braba, que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa do rock doido. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar no rock. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drog. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar no rock. Só pra ela ficar ciente, eu voltei. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drog. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão drog. De braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa do rock doido. Ela é folgada. DJ do baile, o neguinho da CL também tá aqui com a gente, maninho. Alô, neguinho! Alô, Melri! É Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Agora vai. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Bora, Palácio! All my brothers got that. E o meu parceiro Vavá, dos Fantasminhas também. Tá aqui no ladinho. Valeu com todo o carinho, meus Fantasminhas. Bora, Batistão, bora, Nil, bora, Super VIP. Alô, Pedro! Demorar pra quem demorar pra gente, maninho. O Márcio do Marituba e também do Dudu do Esquema, o Lauro Pop, meu irmão. Galera das fronteiras. Olha aí, toda a rapaziada aqui com a gente. Beleza, maninho? E também o Pinguim empresário, Celo. Alô, Celo! A nossa CDG, presente aqui com a gente. Mandando ver todas e mais algumas. Alô, Celo, aqui você tem moral, meu irmão. A nossa DDG tem moral. Beleza? Tudo certo? Beleza? Fechado? E tá pronto, vai pra cima. Vai pra cima. Ei, maestro! Bora, garoto! Só quem tá solteiro agora vai cantar. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô solteiro, tô filmado, tô te falta no lugar. Tô solteiro, tô filmado, tô te falta no lugar. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É pólvora! Mais pólvora! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. O rock do maestro, onde é que eu encontro? O rock do maestro, onde é que eu encontro? O rock do maestro, onde é que eu encontro? É aqui mesmo, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado. Logo mais em Bragança! O Ciro de Bragança, Day Davidson, Jean Paulo e o gordinho DJ Jaderson! Bora, Palácio! Já, já, já! O nosso parceiro Charles Pop também. Ele, o Márcio de Marituba, o Dudu do Esquema e o Lauro Pop, irmão. Tem que tirar o chapéu, tem que respeitar. Bora, Pipirinha! Alô, meus caixa baixa! Agora! principal. Esse é o Bob Show. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que... E a galera do programa puxaram em foco aqui com a gente. Afinal de contas, aniversário dos caras, meu irmão. E eles vieram pra dar show. Show! O aniversário da empresa Pop! As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Vai ser picada pra todo lado! Toma picada, toma picada. Toma, toma! Toma, toma, toma picada. Toma picada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Derruba, ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, bum, bum, bum, bum. Que o Pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia. Obrigado, minha Supervive, meus convidados especiais pra dia 14 lá na Doca, meu amigo Batistão também e a primeira dama. Esse não vai faltar de maneira alguma. Ele falta o aniversário dele mesmo, mas não falta o aniversário da empresa. Bora, Nicolau! MC Dourado na voz, é nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Fica! Vem cá, Josi, dos acorrentados. Vem aí o aniversário dos acorrentados. 20 anos. Quem toca, maestro? Robinson. Isso, maninho. Josi Borges, Stephanie Moraes, aquele retaguarda, meu irmão. Prepara que essa vai ficar na história. 20 anos dos acorrentados do Pop. Nosso amigo motor é Daniel também, daí com a gente. Alô, Daniel! Das aparelhagens do Pará, o som do meu, do seu, dos nossos corações.